apenas para a informação pro TAN 8001, a marcação do início do ponte toque agora é onde a pista está lateralmente com as faixas brancas ou naquela cabeceira deslocada? Na cabeceira deslocada, 1200 metros. Ok, obrigado. Depois da Delta, comandante. Confirme? Depois da interseção Delta. Muito obrigado. Cruza nível 140 ao sul de Salvador. Chame o centro Recife, 1288, alterna 133.25, está 3895. Poderia confirmar a frequência para o 3895? Confirmo 1288, 133.25, secundária. 1288, 3325, 3895, muito obrigado, um bom trabalho. Outra volta. E uma cruzando está passando na rota, está revisando o campo. Ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador, frequência 1 no 8 decimal 6. 386, ali, Maquilo Velô, obrigado, bom trabalho. Bom, torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, Salvador na escuta, prossiga. 02, decolou Campinas, cidade 0102, já na linha litoral, que é o Sérgio, que funciona, toque no centro, administrativo. Continue a aproximação, estou avistado, o senhor está completando a curva agora para a aproximação direta na 197. Autorizado o pouso, o vento é 130 graus, 99, ajuste 1011, Lima, Kilo, Zulu. Livre pouso na 197, Lima, Kilo, Zulu. No DSV até 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 011. LS opera sem glide, a cabeceira deslocada no 1200 metros, o gol 1754. Confirmando, gostaria de solicitar o RNAV da ONU 0, desce via ou até 2000, 1754. Ok, entendi agora que vai prosseguir a execução do RNAV, desce até 2500 pés, que é a altitude de início, ajuste no 011, forma estabilizada na final, autorizado 366. No 011, 2500, descendo via 1754, reportando estabilizado o RNAV. Afirmativo, na final o senhor vai ter tráfego a 500 pés. Um helicóptero não irá interferir com a sua aproximação. Ciente, obrigado. Que vai parquear à sua esquerda no portão 11. Após o mesmo passar a retaguarda, está autorizado pushback e acionamento de táxi. Ok, após a passagem do TAN, está autorizado o pushback e acionamento com coordenação de solo. Conforme tinha sido solicitado, a gente está acionado já e já vai prosseguir para o táxi após o pushback. A gente chama novamente então para o táxi. Obrigado. 02. Azul 4061, Campinas 360, cópia. Afirmo, gente da Quebec, prossiga. Azul 4061, autorizado Campinas 360, nível via Upper Whiskey 58. Decola da pista 10 com curva à direita, subida Gol e transição Gonza. Frequência do controle 119.8, transponder 5154, Azul 4061. Autorizado Campinas, 360, Upper Whiskey 58, decola da pista 10, cabeça com curva pela direita, Gole Gonza, controle 119.8 e o transponder é o 5154, Azul 4061. Correto, portão 09, estamos pronto para o pushback e acionamento, Azul 4061. Reporta coro pronto, 4061. 1011, da 3A na cidade, né? Lima, Kilo, Zulu, só decolou de Salvador agora aos 2-0, qual pátio? Afirmo, livrando primeira direita, então uma boa tarde, bom descanso. Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3566, transferiu, sentido a Quebec. 3566, acione identificação. Proa de Amã, chegada Amã, autorizado, desce até o nível 50. 3566. Voa Amã até o 50, quando possível, solicita Proa de Duna. Sente. Sinauro, RNAVE 1754, sabe? Trator, 8.6, atento a cabeceira deslocada no 754. Chamado 826, atento a cabeceira deslocada no 754. Oi, Salvador, boa tarde, vou no 754, estabilizado no RNAVE da 10. Pegou 1754, avistado. Continue a aproximação, dispensada é portal 372. Informo cabeceira de locada 1200 metros. O vento é 130 graus, 109, ajuste é 1011. 10 no 1, repito, autorizado o pouso. Autorizado o pouso, bola 754, quem está a cabeceira de locada? A gente vai ter que ver isso aí. Forma atingindo. Vamos subir Itapuã, guardião 02. É só atrás, Itapuã, 02. 174, iniciei edição para aproximação, forme na final do RNAVE, 3174. Vamos lá na final, tá 3174. Controle 02 em Itapuã. Gente, chame a turno 8 decimal 6. 1-8-6-0-2. Sax via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 1-1-8 decimal 6-12, é bom voo. Gente, via Juliette Alfa, e ponto de espera da Delta, 18-6-12, Azul 4-1-17, obrigado, bom trabalho. Ok, informo que eu tenho ainda o Gol 1754 pousando e terei um TAN 3174. A melhor opção para pouso por senhor seria um pouso pairado, cabeceira 35. O vento é 130 graus, 9 nós, confirme. Uso alvo, um aeronave para pouso, parado para 3502. Ok, faça um pouso pairado na 35, mas depois um taxiamento via pista, ok? Afirmo por Paraguai 35, taxamento 3502. 74, até decolagem. Um autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, deslocada 1-1200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição de NER. Frequência do controle 1-1-9-8, transponder 5-1-5-3, Webjet 6741. O 372, sente da pista. Cabeceira deslocada, tá 3-1-9-7-3. 4-0, abre o uísque 5-0. Saída da Eldiner, decolada 10, menos 1.200 metros, com curva direita, controle 119.8, transponder 5153, GES 6741. Poderia só cotejar a saída e a transição? Saída da El, transição de NER. Correto, portão 04, chame pronto para pushback e acionamento, objeto 6741. Chama lá quando pronto, objeto 6741. Fox Yankee, o controle. Prossiga, Rodolfo. Chamado para a entrada do terminal de Ilhéus e o chamado de pouso, por favor. Certo. Estamos assinando Ilhéus 1539, o pouso 1602. Eco Fox Yankee. 73902, copiado, Eco Fox Yankee. Prosseguir na Bruisque 58. De acordo com o horário do NOTAM, que sobre essa rota para Guarulhos nesse horário agora não é possível, somente no horário entre 0110 Zulu e 0640 Zulu, e várias aeronaves já fizeram essa solicitação para voar pela Upper Whisky 58 nesse horário e foi negado pelo centro. Ok, muito obrigado. Fala, Salvador, boa tarde, boa tarde. 754, Bruno. Bono 754, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do ataque sua equilo, bom dia. Alfa, reporte antes do ataque sua equilo, bom dia. Helicóptero da Polícia Militar, ok? É, eu tô com a mesma aqui na cidade de Tiquet. Pouso autorizado na 0, tá 3174. Confere com o original. E Salvador Azul 4107 para pronto no ponto da Delta. Azul 4107, mantenha a interseção Delta. Ingresse e mantenha na interseção Delta. Ok, ele vai ingressar na Delta e vai manter a interseção Delta. Azul 4107. Confia. Salvador, boa tarde, OTAN 3219, com informação. Tá 3216, boa tarde, identifique, desça até o nível 080 via chegada mar, vigilância. 080 via chegada mar, OTAN 3216. O 3566 solicita, quanto possível, prosseguir para 2000. 3566, desse mantenha 3000 pés, altímetro 1011. 3.011-3566. Mobilizado no pulso, Novembro. Parte visual com campo, acho que Novembro Eco. Já estamos, senhor. Sete aproximação, sem glide, torre no 8 decimal, bem, bom pouso. 8 bem, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, papapá, acho Novembro Eco, estabilizado pelo apresentador. Acho que Novembro Eco, ciente, continue a aproximação, reporte Serra Vito 372. Alasca na Lombareco, com trem baixo e travado. 2000 pés. 2000 pés. Adial 02, chegando no pátio do Graer. Então, boa tarde, bom descanso. O Guardião 02. Boa tarde, bom descanso também. Foi eu, Guardião 02. 3174, Solô em Salvador. Agora aos 30. vai livrar a direita, vai chamar o solo 121, decimal 9, bem-vindo a Salvador, tá 3174. Muito obrigado, livra na última Golf 219, tá 3174. Afirmo. Solo Salvador, boa tarde, tá 3174, levou Golf. 3174, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi Equil. Táxi Alfa, reporte antes daquilo, 3174. 1754, ingresso à primeira esquerda, Quilo, pátio 3, reporte para ingresso em pátio principal. Primeira esquerda, Quilo, pátio 3, reporte para ingresso em pátio principal, 1754. Para a Siri, o último é 2011. Serra Vita 366, tá 3-1-3-2-1-6. Serra Vita 366, na presente, ainda restrita ao 080 devido ao tráfego 12 horas, 5 milhas rumo ao posto. Afirmativo, Serra Vita 366, restrita 080, tá 3-2-1-6. 40, decola da pista 17, curva direita, no perfil Dael até Dael após direto, controle Salvador. 1198, torre 1186, acione 0123. Aquilo que a Dexter gotejou corretamente para acionar 121 decimal 9. 118.6 corrigindo. Aquilo está 3174. 3174, ingresse via Quilo, chame para ingressar no pátio principal. Ingresso na Quilo, chamará para ingresso no pátio principal, 3174. Ingresso ao principal, 754. Autorizado, portão 8, 1754. Autorizado para 8, 1754. Costa Nova Ambareco. Também autorizado o final do procedimento, reporte visual com a pista. 061, para o pushback, acionamento está na posição 09. Temos uma aeronave da Gol que vai ingressar no 8, assim que o tráfego estiver parqueado, inicie no 94061. Já tem uma aeronave da Gol, autorizado se estiver funcionando, no 4061. Azul 4107, pista livre, autorizado decolagem, vento 130 graus, 9 nós, ajuste 1011, azul 4107. Iniciando 4107. Só aeronave. 2500-1011, aguardando a autorização do procedimento da aeronave, tá 3206. Costa November Eco, prossiga ao táxi em frente via Alfa, reporte antes da taxa 6 Kilo. meia, 3 milhas e meia, complete, ele é sem glide, torre 1-8, decimal meia, bom posto. 18-6, obrigado. Azul 4107, decola de Salvador, agora aos 35, chame o controle em 1-9-8, bom voo. 1098, uma boa tarde. Boa tarde, Bruno. Salvador de Pato, good afternoon, Azul 4107. Azul 4107, radio counter, climb maintain level 380, dial the end departure on the radio surveillance. Roger, climb spike level 380 via dial dinner 4107. Salvador, 0-2-1-62, boa tarde, identifique. Contato radar passando a posição coral, 57 milhas a sudoeste de Salvador. Vigilância, prossiga na via chegada Mari. A descida até o nível 050, o Força Aérea 2162. No 1, no cabeceira de alocada, 1200 metros, da 3566. 7, pouso autorizado no 0, deslocado 1200 metros, 3566. Havia. Confere a posição agora 5-4 milhas a sudeste. Afirmativo, 5-4 milhas. Entrou a Nordeste, abaixo da média 10 milhas, direito do comando capitão Reinaldo, estimado de 20 minutos. Capitão Eco, Foxtrot e Yankee, mantenha-se em condições visuais e chame o controle de Leos agora. 120 decimal 1 para informação de voo alerta. Gente, tá com referências, vai chamar agora o Leos em 1201. Grato, bom dia. Obrigado, boa atenção. Setor Nordeste, Guardião. Afirmativo, setor Nordeste, tem tempo de canal 0, foi autorizado, decolagem imediata. Aviste o Alfa 320 aí se aproximando. Afirmativo, visual. Ok, o senhor vai decolar inicialmente com Proa Norte, ok? Vai aguardar para tomar Proa Nordeste. Silêncio, Proa Norte. OTAN 3566, informa o helicóptero da Polícia Militar, decolando agora do Pátio com Proa Norte, ok? Ele vai a 500 pés ou possivelmente detectará no seu TICAS. Ok, já está no TICAS, agora visual 3566. Afirma. Azul 4061, autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Delta, antes da Delta 118-6 para decolagem. Juliette, Alfa, Delta, 118-6 para decolagem, Azul 4061. Correto, Oscar, 9 Bereco, mantenha a posição, aguarde para ingressar no pátio principal. O Guardião 01, poderia confirmar o setor propriamente dito? Nordeste. Não, a área é próximo de onde? É, o Guardião já sobrevoa a proximidade de Jauá. Brisado, na final, visual com pista 3216. Afirmativa, tá ali o procedimento aí, nave, tá 3216. Guardião 01 está autorizado a tomar Proa Nordeste, chamar o controle 1-9-8, Guardião 01. Proa Nordeste, 098, grato. São 3566, solou em Salvador, agora os 40, livre à direita, chame 121-9. Direita, 219. Guardião 01, mantenha-se sob regra de voo visual, reporte visual com local de pouso. Quando for visual, material, guardião, reportará. Entre ingresso no pátio principal, contorne o terminal de passageiros, após prossiga via Taxiway Lima e Mike, chove para cruzar 17. A gente vai manter a velocidade mais alta, no 3234, descendo via para o 080. 166, prossiga o táxi em frente via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, reporte antes daquilo. A visual tá 3216. Nova pista, complete aproximação sem glide, torre no 8, decimal mesmo, pouso 3216. 86, 3216. Imediata, o vento é 190 graus, 9 nós, ajuste 1011. Torre Salvador, azul 4061. Azul 4061, prossiga. Pode autorizar ingresso na Delta? Autorizo o ingresso na Delta e mantenha a posição na Delta, ok? Azul 4061. Tá, gente, mantém a posição na Delta. Azul 4061, pronto. Oi, Salvador. Boa tarde, Otan 32. Seu nome é, vai passar o seu avião 372, estabilizado, baixar travado. Gente, TAM 3216, avistado, continua a aproximação, pista livre, autorizado pouso, cabeceira deslocada 1200 metros, o vento é 190 graus, 9 nós, ajuste 1011, 1011, repito, cabeceira deslocada 1200 metros, autorizado pouso. Ok, gente do deslocamento da pista, 3216. Quilo Quebec Sierra, decola de Salvador agora aos 4-2, chame o controle 119.8, bom voo, Quilo Quebec Sierra. Obrigado. Chico 66, prossiga em frente, ingresso na última interseção à esquerda para o portão 1. E prossegue via Índia pro 01. Correto. Oscar November Eco autorizado cruzamento para Aerostar. Voo 4082, identifique, desça até o nível 080, na via chegada Maré, vigilância. 080, via chegada Maré, vigilância 082. 4107, chame agora Centro Recife, frequência 1288, Eternium 3325, boa tarde. 288-3325, boa tarde. Confere 2162, operação radar para sequenciamento, voe na proa 030 limitado pelo curso do localizador. Nesta proa continue descida até 3000 pés com 1011 no 09, Confere 2162. Ok, copiou 1011 o ajuste 030, favor na proa limitada pelo curso do localizador 2162.